Já tive os meus torres de amor, mas a ressaca até já passou. Hoje eu só tomo porre de gelada. Okay. Ressaca eu tô curando na balada. Qual é minha profissão? Solteiro. Meu hobby, paixão é ser. Quero beijar a boca, eu beijo. Faço hora extra na noitada, sem tempo pra namorada. Meu estado civil tá estampado na minha cara, então diz, diz comigo, vá. Profissão, hein? Meu hobby, paixão, que é ser solteiro. Quero beijar a boca, eu beijo. Faço hora extra na noitada, sem tempo pra namorada. Meu estado civil estampado na minha cara aqui, ó. Vamos assim, ó. E solteiro de carteira assinada, eu tô de rolo com a farra, apaixonado na gelada.